E aí, jagunçada apaixonada, amanhã é o Dia dos Namorados. Estamos aqui para celebrar o amor, para celebrar isso que é a melhor data comercial do ano, melhor que o Dia das Mães, melhor que o Dia das Crianças. É celebrar essa coisa linda que é o amor, que é viver em comunhão, que é repartir as suas coisas, a sua escova de dente, a sua cama, as suas angústias, os seus sonhos, os seus medos com a pessoa que você ama, que está sempre ao seu lado. É por isso que hoje eu estou aqui com ele que eu tanto amo, Marquito. Rapaz, eu fiquei emocionado com essa declaração de amor. Isso significa que você vai compartilhar os seus gibizinhos comigo também, porque eu compartilho tudo com a minha esposa, menos meus gibizinhos. O que eu mais compartilho são os gibis. Os gibis Olha, são é de todos. ela está aqui escutando e falou que eu só não compartilho os gibis com ela porque ela não quer. E ela está com a razão, né? Vamos combinar. Sempre, essa é a primeira regra de um casamento feliz. A mulher sempre está com a razão. E a segunda regra é destruir essa regra. É por isso que do outro lado está ele aqui, o amor da minha vida, Vitor Azambuja. Olha, eu também fiquei emocionado, viu? Tô até assim meio com a voz meio embargada, mas eu queria saber, dizer que isso não é desculpa e você vai ter que escolher ou eu ou o Marcos. Não topo esse negócio de poliamor, isso é muito novo para mim. Você vai ter que escolher em algum momento. Mas por enquanto vamos assim vivendo em pecado que tá gostoso. Então tá. Então, bom. Então, já que estamos falando em pecado e para celebrar essa data linda, vamos falar sobre um gibi que saiu recentemente, tem menos de um mês que chegou aí nas bancas, que já é uma republicação, que é aquela coleção definitiva do Homem-Aranha da Salvar, que é sobre o casamento do Homem-Aranha, né? Que saiu originalmente em The Amazing Spider-Man 290 a 292, mais o anual número 21. E essa edição tem mais um especialzinho, que é o Parallel Lives, que aqui saiu na primeira série do Homem-Aranha de abril, entre os números 98, 99 e 100, né? A Homem-Aranha 100 tem aquela capa clássica, né? Do Peter e da Mary Jane, saindo da igreja com um coração de aranha atrás. E foram publicados entre agosto e outubro de 91 aqui no Brasil. Como você é o maior fã do Aranha que eu conheço, para não dizer o único, Vitor, fale sobre essa história para nós. Eu vou dizer que eu gosto muito dessa história do casamento do Aranha, não porque seja uma história muito espetacular nem nada disso, mas que eu achava muito, sempre achei muito interessante a questão toda do Homem-Aranha amadurecer. Ele perdeu a Gwen Stacy, depois ele começou a namorar a Mary Jane, e aí o próximo passo lógico era casar. Então eu sempre achei isso bem interessante. Eu tinha uma lembrança até um pouco melhor dessa história do casamento quando eu li. Eu acho que eu li na republicação da Teia do Aranha, depois que eu fui comprar, ou não sei, ou enfim, não me lembro como é que eu consegui a Homem-Aranha 100 da Abril, mas eu li na republicação da Teia do Aranha. Eu tinha uma história um pouco melhor, talvez porque eu me lembrasse mais das histórias que se seguiram, que é a lua de mel deles, né? Que aparece o Pooh, enfim, aparece. Eles vivem em altas confusões e tal. E não dessas primeirinhas histórias, que é o que tá nesse encadernado. Esse encadernado, na verdade, ele começa com o pedido, né? O Homem-Aranha, ele tá lá sem fazer nada, ele começa a achar que a vida dele tá meio vazia, e aí, assim, para passar o tempo, ele pede a Mary Jane em casamento. E vai até a edição especial, que era o casamento, né, a anual 21. E aí a Salvati fez uma coisa que eu achei interessante, até mais interessante até do que compilar essa edição do Lua de Mel, que isso aí dá um outro encadernado, que é trazer essa graphic novel, Vidas Paralelas, que ainda tava inédita aqui no Brasil. Não é nada assim imperdível, talvez até por isso tenha ficado inédito. É mais uma graphic novel que serve de retcon, digamos assim, de origem para Mary Jane. E paralelo a isso, eles recontam também a origem do Homem-Aranha e tem um confronto com o Dr. Octopus. Não é nada demais, assim, os desenhos são mais bonitos que o roteiro. Mas é interessante ver um material inédito saindo nessas coleções da Salvat. Não sei vocês, mas eu tinha uma lembrança um pouquinho melhor dessas primeiras histórias, né? É até meio boba. A maneira como o Aranha pede a Mary Jane em casamento é bem isso, sabe? Ele tá ali. Ai, o que será que falta na minha vida? Que será? Ah, já sei. Vou pedir a Mary Jane em casamento do nada, assim, sabe? Pois é, e até estranho porque eles não estavam namorando, né? Na época eles estavam separados, né? A Mary Jane já sabia que ele era um Homem-Aranha, mas eles estavam separados. É, essas primeiras histórias do pedido de casamento, eu não tinha lido ainda. Eu lembro que eu tinha lido nessa Homem-Aranha 100 a história do casamento, né? Que ali já começa com já indo para a cerimônia e tal, não mostrou como eles chegaram ali. Então eu não tinha lido a história anterior. Então eu tô meio nessa aí que o Vitor, né? Eu lembrava mais da Lua de Mel, que aparece o Puma, que eles vão para a França e tal, do que a história do casamento e o que veio antes. Mas assim, chama a atenção, porque os roteiros são do David Michelinie, né, que vai estar aqui no Brasil na CCXP, foi anunciado, né, pelo menos, a estar aqui no Brasil. E os desenhos são do Romitinha, que também vai estar aqui no Brasil, né, também foi anunciado. E o estilo dele tá bem diferente para o que a gente conhece hoje em dia, né, tá aquele bem começo de carreira, ainda tá mais parecido com os desenhos do pai, né, do Romita Sênior, do que com o que ele veio a... Apesar que você ainda nota algumas coisas ali... O Romitinha, ele fez essas histórias que precedem o casamento, mas o anual em si foi o Paul Ryan, né, que desenhou. E os roteiros são do Jim Shooter, né, do Jim Shooter com o David Michelinie. Mas os desenhos do anual são do Paul Ryan. Eu não era leitor habitual do Aranha, então eu li há muito pouco, esporádico, assim. E, tipo, sabe quando você já leu tudo que você tinha, aí você vai lá na banca, então o gibi do Aranha, eu ia lá e comprava e lia. Então foi coisa muito, muito, muito esporádica. Esse Homem-Aranha 100 com a capa do casamento, eu lembro dela na banca, ou eu lembro dela em propaganda da própria Abril, mas eu não cheguei a comprar na época. Eu já li bem depois, já mais velho. Eu até fiz no finado Gibi Ruim, que Deus o tenha, tem um review que eu fiz sobre essa história, porque eu achava ela muito sem noção. Na verdade, eu acho que eu fiz o review da Lua de Mel, que é a história posterior, né? Que essa sim é sem noção, que tem aquela trama paralela do Puma lá nos Estados Unidos, né? O negócio é uma coisa meio indígena dele lá. E depois ele vai lá pra... É na França, né? Que é a história da Lua de Mel. Ele vai pra lá pra França e é uma história muito absurdamente nada a ver. Eu lembro que tem uma cena muito boa, que é a Mary Jane lá puxando... O Peter pra dar uma asinha, né? Ele tá, acho que tá no teto, ele. Ou é ele que puxa ela? Não é isso? Ele tá no teto, né? Ela puxa ela pro teto, né? Essa cena eu não lembro, porque essa cena é marcante. E aí, eu acho que eu nunca li essas histórias aí anteriores, essas do pedido do casamento. Eu só tenho a Homem-Aranha 100. Tem só a história do casamento, né? A história cumprida, essa que você falou do Jim Schuster. E depois a história da Lua de Mel, né? Com o Puma. É, eu lembro disso também, né? Aqui eles publicaram o casamento e a Lua de Mel na mesma edição, né? Acho que é por isso que a gente lembra do. Contra uma coisa só. É isso que eu lembro. Eu não lembro dessas outras duas do pedido que tem nessa Salvato, né? Que é Homem-Aranha 98 e 99. Essa eu não lembro porque eu não li. Não é nem que eu não lembro. Eu realmente não li. Nunca encontrei. Sempre nunca procurei, né? Eu fico por isso mesmo. Mas a do casamento, o que eu lembro, aí eu fui reler essa agora, né? Essa do casamento com a Lua de Mel. O que eu achava muito chato essa história. Puta, esse Peter chorão do cara. Ah, será que o caso? Ah, mas ela vive essa vida de glamour. Ah, porque ela vive essa vida. Será que eu posso dar essa vida pra ela? Será que ela... Meu Deus, isso é muito chato, velho. Puta que pariu. Sem falar na cervegonice dela, né? De ficando corda lá pro Ricão, pois é. Né? Isso não, é muito errado, velho. Isso que eu ia falar. Ela fica dando corda, mas não, eu amo o Peter. Mas assim, ele aparece, ela entra no carro dele. Não, mas não é nada demais. Mas só um pouquinho. Vocês estão esquecendo quem é o ricaço que fica dando em cima dela aos 45 do segundo tempo, né? Quem eu é o ricaço? Não lembro. Quem é? Quem é o Bruce? Ah, tá. É ele mesmo que tá atrás de você, o Batman. E essa era a piada, né? O Batman andando em cima da Mary Jane, tanto que não aparece o rosto dele, aparece só o nariz pra baixo, né? Ela só chama ele de Bruce, ele é um baita ricão e tal, esmanjador. Não sabia dessa história. Mas aí se é o Batman, não tem problema, né? Todo mundo sabe que o Batman é eunuco, né? Então não teria problema nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta pro Dão. Qual é o vilão que aparece no comecinho da história do casamento, Dão? É o Shocker. Não é o Shocker? Não é o Shocker? Não. Qual é? É o não, não é o Shocker. Aquele não, vilão é elétrico, é o Shocker. É o Electro, né? Caralho, até eu vou falar. Eu vou falar choque. Se eu for falar disso, eu vou falar choque até o final, velho. Existe um choque? Existe, pô. O choque é aquele coisa. Vilão que tem as manoplas de emite onda de choque, que ele parece que usa um edredom de uniforme. É, o uniforme de colchão. É. Ah, cara, mas esses vilões do Homem-Aranha são muito merda, velho. São mais merdas que os vilões do Flash. Mais respeito, porque o Shocker tá até no filme novo do Homem-Aranha, e você não tá. Ah, tá, desculpa. Né? É, tá o Shocker, mas não tá o... O Electro, tá no filme anterior. Pois é. O que eu ia falar é a visão linda que eles têm da Mary Jane, né? Que a Mary Jane é puta que pariu. Os caras escrotizaram. Sim, nunca mulher tem papel de destaque no gibi. Quando botam desse jeito, né? Uma filha da puta que tá sacaneando o cara na véspera do casamento. Ela meio que chega quase de dar festa, né? Pro casamento. Ela tava numa festa lá com o Bruce Wayne e chega lá direto da festa pra casa. Caralho, é muito escrotice, velho. Eu não vi dessa forma. Ela tava fazendo lá a despedida de solteiro. O Peter pede ela assim no breu, sabe? Ela tá lá e tal, tá, somos amigos. E ele, quer casar comigo? Ela, pô, não sei, pode ser, né? Não sei, deixa eu pensar. E aí ela deixa vai lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer na segunda, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer na segunda. Exato. Então, peraí. Então, Vitor, já que eu não li, explica aí pros mais novinhos como foi essa história do pedido. Cara, foi bem isso. É uma história toda do. Na verdade é o seguinte: a Marvel, ela, nessa época, ela tinha duas séries paralelas do Homem-Aranha. A revista normal, né? E as revistas, né? Principalmente a Amazing Spider-Man. E a, eu acho que nessa época também tinha a Peter Parker Spectacular Spider-Man, alguma coisa assim. E tinha as tiras de jornais que eram escritas pelo próprio Stan Lee. Em algum momento, e nas tiras de jornais tinha uma continuidade separada, né? As histórias tinham outro rumo. Em algum momento, o Stan Lee decidiu casar o Homem-Aranha nas tiras de jornais, porque eles estavam há tanto tempo juntos, esse vai, não vai, com a Mary Jane, pra ele parecer o próximo passo lógico. E aí a Marvel, da divisão dos quadrinhos, ficou sabendo, não, o cara não pode casar nas tiras de jornais e não casar nos quadrinhos, então vamos ter que casar nos quadrinhos. Então é como o Marcio falou, eles estavam separados, eles não têm aquela coisa... eu falei antes que era uma evolução natural pro personagem, e é... Porque a Mary Jane sempre foi a namoradinha dele pós Gwen Stacy, né? Mas na época foi meio que assim, de qualquer jeito, sabe? Tá lá o Peter chorando sobre a vida num arranha-céu. Ele até tem uma cena que ele dá uma porrada num cano de chaminé e quebra o cano de chaminé. E pensa, pô, quebrei o cano de chaminé de uma pessoa inocente aqui. Aí ele conserta de qualquer jeito com a Tay e vai embora. E ele chega à conclusão que o que falta na vida dele é isso, é o casamento. E ele chega, pede pra Mary Jane... Ela pede um tempo pra pensar, e eles vivem... Isso tá tudo encadenado, eles têm toda uma aventura com o Esmaga-Aranha, que segue eles até a... É a Pensilvânia, né? Que segue eles até a Pensilvânia. Pittsburgh. Se é Pensilvânia Pittsburgh. Ou Pittsburgh. Assim. É Pittsburgh. Onde mora a família da Mary Jane, que aí tem o pai dela. É incrível como esse pessoal dos quadrinhos sempre tem um rolo, né? Nunca uma família normal, com um cachorro, uma criança na escola, né? Sempre tem que ter um rolo. Aí é uma aventura lá com o pai da Mary Jane, que é um baita num picareta, que quer que ela recupere um negócio que ele roubou e envolveu a irmã dela, que foi pra cadeia e tal. E nisso, o Alistair Smite, né? O segundo Esmaga-Aranha, tava perseguindo o Peter e tal. E acaba indo atrás deles até Pittsburgh, e é engraçado que ele vai atrás deles de avião. Ele entra num avião, embarca lá as peças do robô Esmaga-Aranha dele, chega lá, aluga um depósito pra montar o robô, pede recibo, né? A primeira vez que eu vejo um vilão pedir recibo do aluguel do Covil. Pra descontar no imposto de renda. Então, eu vou te falar, cara, o Michelin, ele tinha um espírito de porco com a garanha, cara. Ele fazia umas coisas assim pra você achar graça mesmo, sabe? É uma aventurinha bem normal, e a Mary Jane decide que quer casar também. A aventura principal, a revista principal do casamento, não tem grandes, não é que nem o casamento lá do Reed Richards da Susan Storm, que vem os vilões, os heróis brigam, não é nada disso, é um casamento bem simplesinho. Eles até organizam assim, meio que de uma hora pra outra, né? Eles casam lá nas escadarias da prefeitura. A curiosidade dessa edição é mais o fato de que ela tinha uma capa variante, né? Ela tem essa capa que eles usaram no encadernado, que é o Peter e a Mary Jane de vestido de novo, o Peter de fraque, né, de uniforme de pinguim, e a família e amigo atrás, e ela tem uma capa que eu acho que usaram na edição brasileira aqui, que é o Peter com uniforme de Homem-Aranha, é igualzinho a pose, só que aí tá a Mary Jane de vestido de casamento, e atrás são os vilões e os heróis, assim, um contra o outro, né, mas na história ele nem usa esse uniforme tradicional do Homem-Aranha, nessa época ele usava o uniforme preto, né, um pouco depois disso que ele volta a usar o uniforme vermelho e azul, se eu não me engano, tem a ver com o Venom também. É, sim, com aquela história, o surgimento do Venom. É, que aí o Venom, quando surge o Venom, como o simbionte tem as lembranças do Peter, né? O Ed Brock também tem. Então o Ed Brock fica sabendo quem é o Homem-Aranha. Então, uma das primeiras coisas que o Brock faz é ir lá assediar a Mary Jane, né? Ele ataca a Mary Jane. Então, a Mary Jane fica traumatizada com aquilo. E não quer que o Peter use mais o uniforme preto, né? Que nessa época ele continuava usando um uniforme preto, mas de pano, né? Um colã, como o colorido. Aí é quando ele deixa de usar o uniforme negro dele. Isso, porque ela fica meio que traumatizada, né? Com a visão do uniforme negro. Isso, e se você olhar... Toda vez que vê, ela vê a boca do Venom, né? Que aquele Venom ainda que não era tão monstruoso, né? Porque eu acho que o Venom do Eric Larsen é mais monstruoso do que o Venom do McFarlane. É, o do McFarlane, ele é um cara musculoso, com uniforme negro e uma boca, né? Aí o Larsen que dá aquele coisa do Venom parecer mais um bicho do que uma pessoa, né? Vocês falam assim, mas nas contas oficiais das redes sociais do McFarlane, ele coloca lá, né? O que ele é, que ele foi CEO da Image, desenhista, blá blá blá, roteirista, blá blá blá, e criador do Spam e do Venom. Ele tem muito orgulho disso daí, tá? Eu não acho o Venom esse personagem bucha aí que todo mundo diz. O que eu acho o bucha é o que tentaram fazer com ele nos anos 90 de transformar ele num anti-herói, assim, naquela série própria dele, que é o que vai ser baseado no filme, né? Eu não acho o Venom um vilão tão horroroso. Eu acho interessante. É um vilão que sabe quem é o Homem-Aranha, que é uma coisa que na época você não tinha, porque o Duende Verde estava morto, né? Os dois. É um vilão que não ativa o sentido de aranha dele, né? Então, era um vilão interessante. E depois deu origem ao Carnificina, que é um vilão interessante também. Ah, é bucha, é cópia da cópia? Não, cara, o Carnificina era um dos poucos vilões do Aranha, assim, que quando aparecia eu sentia medo, sabe, pelo que ia acontecer no gibi. Porque ele era um psicopata maluco, era muito difícil de derrotar ele, ele era imprevisível, né? Aí, claro, aí depois virou aquele Toxina, o outro lá, o Anti-Venom, aí já me perdeu um pouco. Mas nessa fase aí eu gostava do Venom, achava um vilão interessante pro Aranha. Até esse fato dele ter esse código de honra, né, de ele tinha uma vingança pessoal contra o Aranha, mas ele não era um criminoso, assim, que queria só fazer o mal, né? O problema dele era comer Aranha. É, e assim, agora eu particularmente, mesmo sabendo que o criador é o McFarlane, e eu gosto muito dos desenhos do McFarlane, eu prefiro muito mais o visual do Larsen pro Venom do que o do McFarlane. Apesar do visual do Larsen ser muito mais massa velho, ser muito mais puxado pra o que eles usaram nos anos 90 do que o do McFarlane. É, eu acho que o Larsen até tem que relevar, foi o Larsen que colocou aquilo do simbionte tá sempre se mexendo, né? Aqueles tentáculos e coisa, que é o que realmente deu um... Porque assim, ele na época do, acho que do McFarlane, ele ainda era meio que só tinha os poderes do Homem-Aranha, né? Aí no do sim. Larsen que ele usava o simbionte pra outras coisas, né? É, mas aí é fácil, né? Porque o Eric Larsen desenha muito mais que o McFarlane, né? Essa percepção. Olha a polêmica. Boa, mas vocês não acham, não? Sério, de verdade? Não. Respeite quem criou a teia de aranha. Não, tudo espaguete. Bem, mas que o Larsen desenha mais que o McFarlane, com certeza. Não, eu acho assim, a fase do McFarlane é ótima na Aranha, eu gosto muito, mas a fase do Larsen é a fase mais divertida, assim, em muito tempo, sabe? As cenas de ação, os vilões, os designs do Larsen são muito divertidos. Eu até comprei um Omnibus que é a fase do Michelin e do Larsen. Eu gostava muito dessa fase. E não confunda, não é porque ele é dos anos 90, que ele tava na Image no começo, que é aquela merda estilo Rob Liefeld. Não, não, não. É um desenho legal. É o estilo dele, é exagerado, sabe? Aqueles ombros e aquelas mãos enormes, né? Até não tava tão exagerado nessa época, mas eu acho bem legal. Mas voltando pro casamento e uniforme, que eu queria falar do uniforme, o uniforme negro é um negócio interessante. Eu sempre gostei do uniforme negro, eu acho um design muito bonito e eu gostava do fato do simbionte produzir a teia, de poder mudar de roupa a hora que quisesse, eu achava legal isso. Só que lendo essa história, realmente, ele é um uniforme que ele deixava o Peter com um jeito muito agressivo, né? Mesmo esse uniforme de pano, o design dele era agressivo, parecia que o Homem-Aranha tava sempre brabo, né? Parecia que ele tava sempre pronto pra soquear alguém, e tava sempre pra baixo, soturno. E eu acho que ele voltar a usar o uniforme vermelho e Azul depois do casamento, também pelo casamento, ele foi dando uma suavizada, né? A Mary Jane fez um contraponto legal com ele, assim. Ele deixa de ser esse Peter que tá sempre chorando, porque a Mary Jane bota ele pra cima, sabe? Diz, não, sai dessa, vamos lá, vamos sair, vamos dançar. Pô, você tá casado comigo, olha aqui tudo que você tem, né? Deixa de ser um pouco aquele Peter da depressão, assim, que ele sempre foi. Até mais ou menos aquela fase lá dos anos 90, da saga do clone e tal, né? Mas eu acho que foi um amadurecimento muito interessante pro personagem, o casamento dele, não só por mudar o estado civil, mas pelo que a Mary Jane agregava nas histórias nessa época. Tanto é que depois dessa fase clássica do uniforme negro, das vezes que o Homem-Aranha precisou voltar a usar o uniforme negro, foi das vezes que ele tava mais pra baixo, né? Eu acho que o que a gente pode lembrar mais é aquela saga à volta do uniforme negro, que é logo ali pós-guerra civil, né? Depois que a tia May tinha sido baleada e tal, e ele volta a usar o uniforme negro como luto, né? Você vê que o próprio editorial acabou assumindo isso como uma verdade, né? Como usar aquele uniforme pra deixar o Aranha mais agressivo, né? Queria puxar pra você, Marquito, que você falasse da participação do seu personagem preferido no Universo Aranha, que é o J. Jonah Jameson, né? Ali na reuniãozinha na redação do Clarim, né? Bicho, é muito engraçado. Ele chega e tá ali parabenizando o Peter e tal, aí ele falando assim, ó, e é, aí eu acho que é o Robertson, né, que fala, ó, e aqui a gente juntou, fez aqui uma vaquinha e tal pra ajudar. Você, Jonah, você também vai ajudar. Você, como um bom patrão que é, você vai ter que colaborar também. Aí ele fica ali naquela situação, dando aquele sorriso amarelo, claro, tal. Aí daqui a pouco ele vai e chega, acho que pra Betty Brant, né, e fala assim, ó, depois eu quero o nome de todo mundo que estava aqui. Porque eu odiaria ter que descontar isso de quem não veio. Da puta. É muito massa, velho. A gente fala muito do Jonah, mas se a gente parar pra pensar, depois do tio Ben, é a figura mais paterna que o Peter teve, né? Porque ele viu o Peter crescer, né? Ele começou a trabalhar lá no Clarim adolescente, né? Ali vendendo as fotos do Aranha, e ele viu o Peter crescer como pessoa, evoluir. É o mais próximo que o Peter tem de um... Apesar de tudo aquilo que a gente sabe que o Jameson é a figura mais próxima de um pai que o Peter vai ter, né? Depois do tio Ben. Não, e ele reclama, né? Ele fica puto com ele, assim, mas você pode perceber que ele, até mesmo nesse momento aí da despedida dele na redação, da festinha que eles fazem, ele fica puto, mas é sempre uma coisa de momento, né? Quando ele, naquela hora ali, na reação do Jameson, ele fica muito puto, fica muito doido, mas depois ele volta e tal, ele fica refletindo sobre aquilo. Então ele gosta muito, né? Ele não é uma pessoa que tem uma mágoa, um ódio, né, do Jameson. Ele até gosta deles. Eles têm sua relação maluca, né, que é um combustível muito bom para as histórias, mas ele gosta do Jameson no fundo, né? Não é uma coisa que ele fica amargurado e tal. E no fim das contas, ao seu modo, ele ajudou no casamento. Ele, tudo que você falou é verdade, né? Que ele viu ali o Peter crescer. Ele, ao seu modo, ele fala isso também, né? Ele tem muito esse jeito peculiar dele. Então ele explica para todo mundo ali sobre a importância do casamento. Ele dá uma lição muito boa, né, do que é o casamento pro Peter, pra saber onde ele tá se metendo e tal. Então, tem essa figura paterna, de novo, né? Ao seu jeito, né? Ele tem um jeito todo peculiar que funciona bem ali pra essas histórias, né? No final, ele ainda paga a recepção, né? Ele paga a festa, ele até fala, tudo aqui é por conta do Clarim Diário. Tá certo que depois ele vai poder deduzir isso dos impostos, mas isso não tem nada a ver com ele dando a festa, né? Tem um carinho muito grande, né, pelo Peter. Agora tem outra coisa aí que eu queria que você relembrasse, é que, pelo menos aqui na minha memória, a festa de casamento é uma coisa muito rápida, não é? No gibi não existe meio... Existe aquela cena ali na porta, nas escadarias, mas depois já pula pra lua de mel, não é assim? Não tem uma cerimônia de casamento. Não, então, a cerimônia é ali nas escadarias da prefeitura. Aí depois ele cita que vai ter essa que vai pagar a recepção depois, a festa depois, mas se eu não me engano também não é mostrado muito disso não, é coisa bem rápida. Ali já tá bem no finalzinho da história mesmo, tanto é que não tem muito uma consequência consequência muito maior depois daquilo, né? Ele não mostra muito da festa. Agora, a cerimônia em si, o casamento em si, é tipo casamento no civil, né? Que você só vai ali no cartório, assina o papel e pronto, tá feito, né? Não foi nada muito pomposo, não. É, isso eles foram coerentes, né? Da situação financeira do Peter, né? De fazer uma coisa bem... Que é a angústia dele no casamento na história toda, né? Ele, será que eu vou poder pagar o que ela merece, blá, blá, nossa... Bom, já que estamos falando aqui de... Falando e celebrando o amor, né? Por conta, devido ao Dia dos Namorados, que é amanhã. A gente sabe que o Peter Parker e a Mary Jane não foram os primeiros a se casar nos quadrinhos, né? Antes dele, teve o Fantasma, mas ninguém liga. Teve o... teve o Reed Richards com a Sue no Quarteto Fantástico, que muita gente, incluindo eu, achava que eles já apareceram lá na edição 1 do Quarteto Fantástico casados, mas não. Eles casam um pouco depois, né? O segundo ano da série. Mas o Peter e a Mary Jane são os primeiros que puxam essa fila aí de casamentos desses personagens todos que eram solteiros e começa aí, já no comecinho dos anos 90, né, na virada dos 80 pro 90, essa onda de casamento entre os personagens do quadrinho, né? E aí, quais vocês lembram? É, o mais clássico é o Superman, né? Que aí a história do Superman, a gente vale citar que também é uma comemoração aqui nossa durante o ano, né, do celebrando os 80 anos do Homem de Aço. Originalmente, o casamento o casamento do Superman, eles queriam fazer na série, né, na Lois e Clark, e aí foi o que para poder tentar atrasar um pouquinho mais, para poder sair no gibi antes, ou tentar ser mais ou menos na mesma época, eles... Teve a história lá da morte do Superman, né? Que é pra poder dar uma freada, porque eles já estavam noivos e tal. E aí eles acabaram se casando depois, né? Nos quadrinhos. O Clark e a Lois seguiram o exemplo contrário do Aranha, né? Enquanto o Aranha tava separado da Mary Jane, ele acordou com vontade de casar e pediu ela em casamento, ela aceitou. O Clark e a Lois ficaram noivos aí uns 40 anos por baixo, né? Até finalmente se casarem, né? De noivado não foi tanto tempo, assim. Primeiro que é uma coisa essa fase do Byrne, do Byrne, né? Eles tinham aquela coisa dela ser a namoradinha do Superman, mas nunca deu em nada isso. O Clark e a Lois, como o Marcos falou, eles na verdade tem esse mito de que eles só casaram porque casaram na TV, mas não é bem assim. Eles iam fazer o casamento nos quadrinhos, só que aí acabaram fazendo a morte, né, pra dar aquela alavancada, e a série acabou passando eles e fazendo o casamento antes, mas isso meio que era um objetivo da série, porque a série era Lois e Clark, né, era uma série focada no relacionamento dos dois, então era uma progressão natural pra série fazer o casamento. E aí depois do retorno, é pouco tempo depois, né, não é muito tempo depois, eles acabam, depois da Zero Hora, né, também, eu lembro que a Abril tinha zerado as revistas, aí eles acabam fazendo o casamento nos quadrinhos, diferentemente do Homem-Aranha, que fizeram na revista de série normal, até, ok, é a número 100, mas não é muito mais comemorativo que isso. Aqui no Brasil saiu em formato americano, né? Porque era tudo formatinho, né? Você quase não via nada em formato americano desses heróis. Saiu em formato americano, uma edição com material bem diferente, meio lembrando um cetim, assim, na capa. Uma capa toda branca, bonita, sabe? Eu tenho essa edição, ela é bem legal. Compilando as histórias do casamento, né? E, inclusive, saiu uma edição antes, que era um prelúdio pro casamento, que é As Aventuras de Lois Lane, uma coisa assim, que é a Lois Lane lá numa expedição do Ártico ou na Antártida tentando achar sei lá o quê, e aí ela decide, não, eu quero mesmo me casar, então. Acho que é o retorno de Lois Lane, o regresso de Lois Lane. O retorno de Lois Lane, isso aí. Ela tava sumida, ela tinha ido viajar, sei lá. Sei que eles deram uma segurada nos quadrinhos e depois casaram. E assim como o casamento do Homem-Aranha foi uma evolução pro Super-Homem, mas ainda não tinha aquela coisa de ser uma família e tal, né? O que é interessante é que o casamento do Homem-Aranha foi desfeito num passe de mágica e até hoje não voltou, né? Nas histórias hoje, eles meio que se separaram, não chegaram a casar e ainda são amigos e tal, mas não voltou isso ainda. O Peter e a Mary Jane continuam separados. E no Super-Homem também foi uma coisa desfeita com passe de mágica, né? No Flashpoint, nos 952, só que voltou. Voltou não com o Super dos 952, né? Mas com o Super... pós-crise, né? Com aquela história do renascimento e tal. Mas voltou, né? Voltou muito bom, provando que ele, que é uma bobagem isso. Achar que ele não tem que evoluir como personagem. Né? Funciona muito pra mim. Funciona lindamente. Assim, esse papel de família ali, da família do Super-Homem, é uma beleza pra mim. Outro personagem que agora tá em moda com esse negócio de casamento é o Batman, né? O Tom King tá fazendo o Batman se casar, finalmente se casar com a Mulher Gato, né? Não, ele não vai se casar com o Robin, ele vai se casar com a Mulher Gato. Vai sair em Batman 50, né? Uma edição especial também pra comemorar esse evento único, né? Finalmente o Batman vai quebrar um dos pilares do Batman, se aquele cara é solteirão, isolado, né? Vamos ver, porque o que eles já soltaram aí de preview não me inspira muita confiança que esse casamento vai se realizar, né? Mas vamos ver, interessante. Embora eu esteja achando um pouco estranho todo esse frisson em torno do casamento do Batman, que eles falam do vestido e do não sei o que, tá meio esquisito, sabe? Tá meio reality show de o vestido ideal, esses fábrica de casamento, sei lá, sabe? Mas ok, vamos ver. Acho que vai dar uma história legal. Vamos aguardar. E ainda nesse embalo de Bat-Família, né? O Asa Noturna casou com a Estelar, né? Só que ninguém lembra disso, né? Eu acho que ele não casou, né? Foi outro casamento que deu errado também. Eu acho que ele chegou a casar também. Foi até naquela época pós-Caos Total, né? Que tinha as tropas titãs pós-Zero Hora, pós-Armagedon 2001, sei lá. Que eles tinham vindo pro tempo presente. Não deu certo. Aí tem o outro casamento também que ninguém lembra, que é o casamento da Dona Troy, né, com o Terry, que na época foi uma polêmica porque ele era bem mais velho que ela, né, eu lembro disso, ela era adolescente ainda, saindo da adolescência ele era professor universitário. Chegaram a ter filhos, né, nessa época. Isso, sim. Lá em Zero Hora aparece ele com aquele traje mais clássico possível, de moletom não, ele de suéter, né, aquele de barba loira e suéter, aquela coisa mais velha impossível, né? E esse casamento do Asa Noturna, eu me lembro que também foi um mini-evento, né? Na época os Titãs ainda eram muito populares, já não era mais a fase do Wolfman e do Pérez, mas eles ainda eram muito populares. E eu me lembro que a Abril publicava, assim, tem várias revistas que na contracapa a propaganda era um convite de casamento, né? Estelar e Asa Noturna e tal. O roteiro é do Wolfman e os desenhos são do Tom Grummet, saiu em Novos Titãs número 100. Os desenhos são do Tom Grummet e do Bill Jaska. E saiu aqui no Brasil em Superpowers número 33, já no finalzinho da Superpowers. Bom, e ainda nos Titãs, né? O Ollie casou, né? O Barry casou também, né? Cada um com suas... Depois desfizeram, que é uma pena, mas... E... Casou no futuro, né? Casou no futuro, é. Depois que morreu, ele casou. E o Ollie? Teve os gêmeos, né? O gêmeo... Acho que... Como era o nome? Gêmeos Relâmpago, que chamavam, né? Daqueles personagens que uma tinha super velocidade e o menino, ele... mudava a própria massa, né? Ele ficava super forte. Mas isso também foi no futuro, né? Esses gêmeos, eles aparecem. Eles aparecem de novo naquela convergência, né? A do Flash, a força da aceleração. Aliás, uma pena. Uma das coisas que... Esses casamentos sempre acabam sendo desfeitos com algum tipo de retcon, né? Eles nunca se divorciam. Sempre tem que ser alguma coisa cósmica ou mágica, né? É uma pena pra mim foi essa perder toda essa mitologia do Flash envolvendo a família, né? A linhagem dos velocistas, né? Mas outro dia a gente fala sobre isso. É, na Marvel é que ninguém casa, né? Como a Marvel é uma editora do mal, né? Que ninguém é contra casamento e família, né? O Tony Stark é casado com a Esbórnia, o Capitão América é casado com os Estados Unidos, né? Então não tem muito o que falar. Acho que depois do Quarteto Fantástico e da... Depois do Reed Richards da Sue Storm, que foi lá nos anos 60 ainda, não me lembro se 62, 63, saiu aqui a história do casamento numa coleção histórica da Panini, teve o Visão e a Feiticeira Escarlate, né? Lá nos anos 80. Pra você ver como essa Marvel é doente, né? Um casamento de um robô com uma louca. Não, mas esse não é o pior. Isso tem aí daquela clássica história que até nos Estados Unidos era polêmica quando saiu, da Miss Marvel casando e tendo o filho com o filho dela, foi estuprada. Uma história muito louca, com aquele tal de mortos. Isso, lá. Isso, foi o filho que gerou nela, que foi o pai dele próprio. Enfim, é tão maluco quanto a gente tá fazendo soar. É, e a DC ainda tem outras, a DC, né, principalmente da personagem da Sociedade da Justiça, né, tem todo um histórico, assim, de linhagem, dos personagens casarem. A própria Canário Negro, a Dina Lance, era filha, né, da Canário Negro original. Tem vários personagens que são filhos de outros personagens que casaram. Mas acho que dos famosos solteiros convictos, né, a exceção do Fantasma, que que o Fantasma foi o primeiro em muita coisa nos quadrinhos, mas ninguém lembra dele, como o Dom falou. Acho que foi o Homem-Aranha que puxou esse bonde aí do time dos solteiros contra casados, né? Bom, eu acho que a gente pode voltar a esse tema quando o Mickey casar com a Minnie, né? Que é esse aqui. Esse sim é um solteiro convicto, né? Pato Donald com a Margarida, né? Não, mas mais malandro que o Pato Donald que nasceu de dedo colado pra não usar aliança não tem, né? É, com essa, né? Tem que encerrar. Vamos encerrando por aqui. Até uma próxima e viva o amor. Beijos. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.